da história do sertão. Vamos lá? De origem. Se renda, surpreenda com sua raiz, aprenda. Música é sempre música, ultrapassa as nações. De olhos fechados se joga o ritmo, não importa se tá aberta a porta, abra os seus corações. Vem comigo, swing, é meu Brasil de tanta ginga, que canta, dança e brinca, país de tantas canções. Musicalidade invade, toma toda a cidade, não tem credo nem idade, essa mistura de refrões. Já dizia Vila Lobos, anarquista dos sonhos, todo brasileiro nasce músico, deixe rolar, eu proponho. Siga várias correntes, entre e novas mentes, pra crítica inteligente, vá, experimente, se gostar não lamente, informe-se, fundamente, renda-se, não evite o meu rap, experimente. Minhas raízes se encontram nos ritmos atuais, minha ginga como a que as negros usavam nos cafezais, coisa de nego que dança, canta pra achar a paz, brasilidade nascida há vários anos atrás, toda a rotina vai ser quebrada com a trilha sonora de embalos que nos levaram e nos leva até agora, som de qualidade genuíno e diferente, originalidade que provoca o bem à mente, ainda acredito no resgate dos ouvidos em sons que emocionam e abalam indivíduos, fazem bater no peito a vibração da inspiração, do vírus que te pega e ataca em meio ao coração, sou grata a ela, pois dela sou aprendiz, mãe aplique seus tambores, onde nasce minha raiz, musical, racial, espiritual, na moral do clássico violino ao din-din-dom do birimbau. Pura mistura, tudo dura, beleza pura, swing brasileiro que há muito tempo perdura. Aplausos a todos vocês, mesmo que sejam céticos, que fazem da música o seu armamento bélico. Vai, para que a propagação da boa música não pare, eis aqui mais uma pro time, Preta Ari. Dançar um samba rock ao escutar Caetano Veloso, o importante é a musicalidade, então não seja tolo. Se acha que ser MC é só escutar rap, reveja seus conceitos, corra atrás pra não ser mais um bobo alegre. Com tantos preconceitos, não passar de um moleque, ou você muda sua postura, veja que tem algo errado. Soldados do hip hop tem que ser bem armados. A sua munição é o conhecimento, viu? Com o mic na mão, 1, 2, 3, tá valendo. Então, positividade ao invés de lamentos, saia da mesmice, não caia no esquecimento. Vem junto comigo, se liga no flow, então aumente o seu volume, MC Meira aqui estou. Não quero te ofender, por favor me entenda, isso é pros mano e as minas que de alguma forma representam rock, pop, sertanejo, maracatu, MPB, samba, reggae ou raga. Isso é Brasil, o país das culturas miscigenadas, e se você nem ao menos escuta, como pode criticar? Se liga, parceiro, que evolução está no ar. Está no ar. Música boa e de qualidade pra agradar os seus ouvidos, fortificando todos o seu sentido e digo, vai fazer bem pra quem precisa, pois não aguenta mais tanta apologia. Música tá sendo feita em diversos estilos, do arame, do berimbau, de acordes, do violino, composições e ritmos, são várias experiências, mistura tanto que perde a sua essência. É muito louco ver que o crescimento é constante, mas tem gente viajando, chega a ser ignorante, diz tô sendo original. Eu sou sensacional, foi eu mesmo que criei esse estilo musical. Lá vem lavagem cerebral, sucesso nacional, ritmo de carnaval. Pra mim, não é só isso, tem que ter mais sentimento, junto com as 16 em todo conhecimento do samba, do funk, sou poeta da MPB. Se depender de mim, isso nunca vai morrer, eu vou fazer valer. Eu vou cada eu vou. Composição que deu inspiração pra cantar com o coração e manter nossa raiz dando continuidade. Foi assim que eu aprendi ter responsabilidade pra passar as poesias de forma mais concreta, papel, caneta, disso tudo se encarrega, sabendo que a música tem o poder de transformar, o poder de resgatar, o poder de emocionar. Quem faz ou quem escuta, independente do estilo, não gostou, mas respeito, irmão, isso é o mínimo. Se renda, surpreenda com sua raiz, aprenda. Música é sempre música, ultrapassa as nações. De olhos fechados se joga o ritmo, não importa se tá aberta a porta, abra os seus corações. Vem comigo, swing, é meu Brasil de tanta ginga, que canta, dança e brinca, país de tantas canções. Musicalidade invade, toma toda a cidade, não tem credo nem idade, essa mistura de refrões. Se renda, surpreenda com sua raiz, aprenda. Música é sempre música, ultrapassa as nações. De olhos fechados se joga o ritmo, não importa se tá aberta a porta, abra os seus corações. Vem comigo, swing, é meu Brasil de tanta ginga, que canta, dança e brinca, país de tantas canções. Musicalidade invade, toma toda a cidade, não tem credo nem idade, essa mistura de refrões.